uma foto sua com aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa. Nos traços do sorriso deu pra perceber. E o que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. É difícil encontrar alguém que divida meu espaço, me dê um abraço e fique com você na dor. Sei o quanto é difícil encontrar alguém que não deixe desgastar, que saiba preservar o tempo com amor. Pensei que viveria tudo isso com você, mas o destino não quis saber e fez a gente se perder. Sei que tenho que seguir em frente, a solidão maltratando a gente. Isso dói demais. E agora eu preciso descobrir, achar um outro alguém, um novo caminho a seguir. E agora eu preciso ser feliz, achar um outro alguém para o meu coração se abrir de novo. É difícil encontrar alguém que divida seu espaço, me dê um abraço e fique com você na dor. Sei quanto é difícil encontrar alguém que não deixe desgastar, que saiba preservar o tempo com amor. Pensei que viveria tudo isso com você, mas o destino não quis saber, que fez a gente se perder. Sei que tenho que seguir em frente, a solidão maltratando a gente.

Vem dançar, vem, toma pato, vem. Vem dançar, vem, toma pato, vem. Por que você roubou meu coração? Vou dar uma queixa na polícia. Eu quero ver você lá na prisão. Por que você roubou meu coração? Roubou meu coração, roubou meu coração. Por que você roubou meu coração? Babado novo. Vou dar uma queixa, viu? Ele partiu em fuga no seu carro todo style. Então iniciou perseguição pela cidade. Uma, duas, três viaturas. Esse cara é muito louco, ele é paradatura. O cerco se fechou, ele entrou na contramão. A polícia deu a ele a voz de prisão. Mais uma tentativa, ele conseguiu fugir. Por favor, seu delegado, traz ele pra mim. Vou dar uma queixa na polícia. Eu quero ver você lá na prisão. Porque você roubou meu coração. Roubou meu coração. Roubou meu coração. Eu vou dar uma queixa na polícia. Eu quero ver você lá na prisão. Porque você roubou. Porque você roubou meu coração. Roubou meu coração. Ele partiu em fuga no seu carro todo style. Então iniciou perseguição pela cidade. Uma, duas, três viaturas. Esse cara é muito louco, ele é parada dura. O cerco se fechou, ele entrou na contramão. A polícia deu a ele a voz de prisão. Mais uma tentativa, ele conseguiu fugir. Por favor, seu delegado, agora minha galera, solta a voz, canta com a gente assim, diz: vou dar uma queixa na polícia. Eu quero ver você lá na prisão. Porque você é o sinal do coração. Roubou meu coração. Roubou meu coração. Eu vou dar uma queixa na polícia. Eu quero ver você lá na prisão. Porque você roubou. Pra que você foi roubar? Roubou meu coração e me deixou na mão. Babado novo. Você rouba meu coração e me deixa assim, né? Querido eterno amor, resolvi te escrever de um jeito antigo. Uma caneta cor de céu, 10 anos, 2 vidas e um papel. Querido eterno amor, se estiver sorrindo, me perdoa. Talvez o que eu vá contar faça seu olhar molhar a folha toda. As areias do meu tempo já estão se esgotando. Pago o preço pela vida que andei levando. Nem todos os meus vícios, tantos erros, covardias te fizeram desistir de mim. E antes de tudo acabar, peço pra me perdoar por não te merecer. Pelas noites que atrasei, pelos beijos que eu neguei e por não reconhecer. O amor que era meu, nunca soube enxergar. Quando vi, não deu mais tempo. Então antes que eu vá, nunca deixe de lembrar do meu arrependimento. Do meu arrependimento. Senhoras e senhores, Bruno Marrone. Segura Gustavo Mioto. Sucesso, menino. Segura amiguinho Gustavo Mioto.

sanfoneiro dos mães. Vou pro bar pra beber, esquecer esse amor que me faz sofrer. Pra viver do jeito que eu vivo, andando esquecido, sou cachorro perdido, feito louco, falando sozinho, chamando por ela. Amargurado está meu coração, desnorteado, perdi a razão. É triste destino, meu mundo é vazio, eu aqui sem ela. É uma saudade que eu jamais senti, judia, castiga, tomou conta de mim. Penso tanto nesse amor que até esqueço de mim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pra viver do jeito que eu vivo, andando esquecido, sou cachorro perdido, feito louco, falando sozinho, chamando por ela. Amargurado está meu coração, desnorteado, perdi a razão. Que triste destino, meu mundo é vazio, eu aqui. De mim, penso tanto nesse amor que até esqueço de mim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah, hey. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah,

para quem merece ter o dia bom também. Irracional. Dizem que quero te ver mais feliz nos braços de outro alguém. Eu sofro de ver arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar pra trás e

seu primeiro amor e sente minha falta no seu cobertor. Oh, oh, oh, oh, e sente minha falta no seu cobertor. Que eu te dei, saio correndo sem olhar pra trás. Me disse apenas que não tem mais volta, não te quero mais. Eu não sei o que aconteceu, qual o motivo desse seu adeus. Não sei de nada, não fiz nada errado, pelo amor de Deus. É que ontem eu saí pra tomar uma com os meus amigos. Passou uma garota e mexeu comigo. Não tinha nada a ver, não quis me complicar. No embalo da cerveja e do cigarro, eu perdi a hora. Quando cheguei em casa era 7 horas. Ela não quis saber, não quis me escutar. Eu vou voltar pro boteco, encher o caneco pra ver se eu te esqueço. Não sei se eu fui o culpado, se eu fiz algo errado. Talvez eu mereço. Eu vou voltar pro boteco, encher o caneco pra ver se eu te esqueço. Não sei se eu fui o culpado, se eu fiz algo errado. Talvez eu mereço. Feminino, se liga aí, Vaqueirama do Brasil, porque tá chegando a hora. Realização, Breado e Família. Julho é férias. Julho é diversão. E nada melhor do que começar o mês de julho com muito dinheiro no bolso. Domingo 2 de julho, o Lago da Pedra Feliz traz aquilo que todo mundo quer. Dinheiro vivo, papai. Confirmado! Domingo 2 de julho tem o Festival do Salário Mínimo. Com R$4.000 em dinheiro, do primeiro ao quarto prêmio. R$1.000 em cada batida. E no quinto prêmio, vamos arrebentar geral. Porque o Lago da Pedra Feliz traz 10 salários mínimos. São 10 mínimos de uma só vez, só no quinto prêmio. Cartelas apenas R$5. Acredite na sua sorte. Compre já a sua e venha mudar de vida. É domingo, 2 de julho. É o Lago da Pedra Feliz. Abrindo o mês das férias com muito dinheiro pra você. Sorteio com transmissão ao vivo pela TV Verdes Lagos, Canal 8, Rádio Alto FM, Tropical FM, Rádio Clube de Lago dos Rodrigues, Top FM e Rádio Líder de Paulo Ramos. Lago da Pedra Feliz. A sua sorte está aqui. Você que é de Lago da Pedra e região, pegou o preparatório Carcará, que está com o curso pré-edital misto tanto para bombeiro como para polícia militar. Sua chance de se preparar para ser um servidor público e ganhar mais de R$4.800, com professores que já são aprovados em concursos públicos e na OAB. O curso pré-edital terá duração de 3 meses e contará com materiais digitais e impressos e uma metodologia que é utilizada pelos dos grandes preparatórios para concurso público do país. Foco em resoluções de questões. Serão mais de 2.100 questões e terão 7 disciplinas. Para mais informações, mandem mensagens para o nosso WhatsApp 99 98469-2468 e siga-nos nas redes sociais arroba Carcará Preparatório e arroba IATK Rodrigues. Temos uma promoção para os 50 primeiros alunos. Fique ligado, a Rádio Santa Maura AM agora é a Rádio Alto FM 90,5. Fique ligado, a Rádio Santa Maura AM agora é a Rádio Alto FM 90,5. Tem amor que fica, não é amor de rapariga. amor que vai, tem amor que fica. Não é amor de rapariga, não, é amor pra toda a vida. Anunciando minha despedida. DJ Francisco Silva, de Tailândia, no Pará. O melhor DJ do mundo, segundo sua própria mãe. FM 90,5. Sua rádio em alto estilo. Chegou a sua internet com aquela rapidez que você tanto desejava. Aqui tem tudo, filme, jogo, aplicativo para aproveitar a vida.

parcelo, aceita até cheque. Trato o meu escritório numa tecla sem serve. Eu e você, duas passagens de ida, vai ser tipo assim. Você dizia que eu trabalhava pra viver e vivia só pra trabalhar. Mas meu plano era juntar dinheiro, aposentar mais cedo. Daí o segredo, tô abrindo mão de tudo e pra nós dois eu quero um lugarzinho, violência zero. Dormir de porta aberta e passear sem medo. Perigo pula, só eu, ladrão de beijo. E aí cê vem ou não? Ser asfalto ou estrada de chão, eu tô vendendo tudo. Eu facilito, eu parcelo, aceito até cheque. Traco o meu escritório numa terra sem CEP. Eu e você, duas passagens de ida, vai ser tipo assim, tipo vida. Vem assim, vem. Eu tô vendendo tudo, eu facilito, eu parcelo, aceito até cheque. Trato o meu escritório numa terra sem CEP. Eu e você, duas passagens de ida, vai ser tipo assim, tipo vida. Vai ser tipo assim, tipo vida. Desligo ou fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede. E se eu te ligar, você não atender? E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quero seu amor. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou.

sou vaqueirão da porra. Diferente não, estranho, a mulherada se apaixonando. Eita, safado, vaqueiro diferente. Forró de vaquejada, que perdi meu grande amor. Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou. Passei a noite embriagado, meu coração sentindo dor. Se apaixonando. Bora, Bibi! Eita, vaqueira da porra! Aqui o qualquer cena, tendo guerra. Vai dar cena, tendo guerra. Diferente não, estranho. Foi num forró de vaquejada que perdi meu grande amor. Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou. Passei a noite embriagado, meu coração sentindo dor. Aí eu fui cair na farra. Aí deu outra. O vaqueiro desmantelou. Como é que é, Tony Guerra? Sou vaqueirão da porra. Sou vaqueirão da porra. Diferente não, estranho. Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra. Diferente não, estranho, a mulherada se apaixonando. Eita! Valeu, safado, vaqueirão da porra. Tamo junto, Tony Guerra. Bora pros combates. Ei, traz o carcel. É pra fumaçar o protetor, menino. Sacou, sacou. Alô, ouvintes da Rádio Santa Maura M, você que nos acompanha ao longo da nossa história, agora somos a Rádio Alto FM. Sintonize na frequência 90,5 e continue na companhia de sempre. Novo nome, mesma essência, você, Rádio Alto FM, a sua rádio em alto estilo. Aniversário Paraíba, tá com preço de festa, tá com tudo. Fogão 4 bocas, só R$10,61,90 sem juros. Fogão 6 bocas, apenas R$10,91,90 sem juros. Refrigerador 2 portas, só R$10,279,90 sem juros. E muito mais de eletro, móveis, celulares e tecnologia em até 10 vezes sem juros. Na loja, no site e no aplicativo. Centro Médico Aliança, um novo conceito em saúde e bem-estar para Lago da Pedra e região. Com um espaço amplo, confortável e aconchegante. No Centro Médico Aliança são realizados exames de imagens, exames laboratoriais e consultas com diversas especialidades como ultrassonografias em geral, pediatria, ortopedia, reumatologia, endocrinologia, urologia, gastroenterologia, dermatologia, alergia e imunologia e oftalmologia com consultório próprio. Realizamos diversos procedimentos cirúrgicos, atendimentos de segunda a sábado. Informações e agendamento pelo WhatsApp 99-984-93-4782. Localizado na Rua Senador Vitorino Freire, 130, Centro de Lago da Pedra, Maranhão, onde funcionava a Clínica Bom Pastor. Centro Médico Aliança, a saúde que você merece pertinho de você. Pertinho de você. Vem aí mais um super liquida do estoque promocional na loja Bid Calçados. Com tudo pela metade do preço em todos os produtos da promoção no piso superior da loja. Começa nesta segunda-feira, dia 26 de junho, a partir das 8 horas da manhã na loja Bid Calçados. Chegue cedo e compre calçados a partir de R$10. É isso mesmo, calçados a partir de R$10. É a promoção da promoção da loja Bid Calçados, agora com tudo pela metade do preço. Calçados que estavam sendo vendidos de 100, agora você só paga 50. De 60 baixou para 30, de 20 baixou para R$10. É pra liquidar com tudo e não sobrar nada. Começa nesta segunda-feira, dia 26 de junho. Não perca! Bid Calçados, aguardando a sua visita na rua Coronel Pedro Bogeia, 287, em frente à Favorita, no centro de Lago da Pedra. Alô, clientela e amigos do Sacolão Brasil. Você aí, venha conferir o que temos de melhor para a sua família, para a sua mesa. O Sacolão Brasil informa a todos os clientes que está chegando mercadorias novas 3 vezes por semana. Isso mesmo, segunda, quarta e sexta-feira, 3 vezes na semana, chega mercadoria de frutas e verduras fresquinhas para a mesa da sua família. Sacolão Brasil, uma variedade de frutas e verduras da a melhor qualidade. Estamos esperando por você com o melhor preço do mercado e um bom atendimento. E atenção, o Sacolão Brasil está localizado em 2 endereços, na Avenida Vieira de Melo, em frente ao terminal rodoviário, e na Avenida Maura Jorge, ao lado do restaurante popular Lago da Pedra, Maranhão. É tudo mais barato no Sacolão Brasil. Brasil! Rádio Alto FM 90,5. A rádio que toca você. Acenda a fogueira e prepare o cartão. Vem aí, Liquida São João Noroeste. De 26 de junho a 1º de julho, a promoção mais arretada de todas está de volta, com descontos imperdíveis por toda a loja, facilidades de pagamento e preços baixos de tirar o chapéu. Tudo parcelado em até 10 vezes, com até 40 dias para pagar com seu cartão Noroeste. Liquida São João Noroeste. As lojas que vendem moda. Todo mundo falou, não mexe com ela não, não vai não. Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não. Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir. Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração, eu já tinha beijado ela 1000 vezes na imaginação. Tô com a moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com a moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com a moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com a moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Demorou, mas compensou. Todo mundo falou, não mexe com ela não, não vai não. Eu doido com ela, a galera me dando pressão, não, não vai não. Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir. Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração, já tinha beijado ela 1000 vezes na imaginação. Tô com mora no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com mora no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com mora no céu.

Você é que nem música chiclete que não sai da cabeça. Ou aquele cheirinho de café que invade a casa inteira. É chuva na janela quando eu vou dormir. É chá de camomila que a mamãe preparou pra mim. E já preparo o coração pra todos os sorrisos que virão, pra todo choro que chorar. E essa saudade apelar, pode ser do outro lado do mundo, eu vou estar. Eu vou estar. Coisa de Deus, você e eu. Nem vi o amor entrar, veio pra ficar. Pode demorar. Coisa de Deus, você e eu. Nem vi o amor entrar, deita no sofá. Sem plano, sem culpa, fica à vontade, a casa é sua. Seu meu amigo Josélio Pado Cuscuz, nação da Chicabana pra você. O nome dela é Isaías CD. E já preparo o coração pra todos os sorrisos que virão, pra todo choro que chorar. E se a saudade apelar, pode ser do outro lado do mundo, eu vou estar. Eu vou estar. Coisa de Deus, você e eu. Veio pra ficar, pode demorar. Coisa de Deus, você e eu. Nem vi o amor entrar, deita no sofá. Sem plano, sem culpa, fique à vontade, a casa é sua. Isso é banda loba, tem que respeitar. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, o som do porta-mala tocando um forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu. Tá rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Tá rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo, vagabundo. Tocando um forró pesado, eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu. Da rocheira, tô nem. Vagabundo, vagabundo.

perceber. Quando a gente se apaixona, fica doido, fica louco, perde a razão. Não adianta conselhos, está preso, dominado pelo coração. Quando a gente se apaixona, fica doido, fica louco, perde a razão. Não adianta conselho, está preso, dominado pelo coração. Bem baixo. Diz por que não dá. Tudo que eu chamei, fala pra mim que nosso amor não foi igual. Quem errou, não sei. E jogou fora nossos sonhos, a nossa relação. Só sei que minha vida não tem mais valor sem você, solidão. Já pensei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão. Então fiz por quê? Você não. Você é solidão.

você não for minha, eu não viverei. Esse é seu namorado, mas estou apaixonado. Ele não te ama, dá pra ver em seu olhar. Você também não ama, meu coração me chama. Diz que eu enlouqueço, consegui me declarar. Eu não sei, sou namorada, discordar sempre a seu lado. Só hora de ligar.